Alô, galera, alô, ouvintes, aqui é o João Bosco. E aqui é o Vinícius. Alô, galera, alô, amigos, aqui é o João Neto. Pois é, esse aqui é o Frederico. Olá, pessoal, quem está falando é o Daniel. Olá, pessoal, aqui quem fala é o Hugo. Oi, gente, quem está falando aqui é o Thiago. Nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitti. Um abraço, meu querido, e muito sucesso para ti. Valeu! Programa do Carlos Pitti. Carlos Pitti. Acesse www.carlospitch.com ou www.youtube.com/carlospitchoficial. Programa do Carlos Pitch, Brasil e Portugal ligados aqui. Os melhores artistas estão aqui. Programa do Carlos Pitch. Como que vamos? Vamos nessa então. Ó. Quer ouvir o Carlos Pitt mandar um abraço pra você aqui no programa? Então você faz o seguinte, procura lá no Facebook a nossa fanpage Carlos Pitt Oficial, a fanpage lá, ou programa Carlos Pitt Rede, Carlos Pitt Oficial, ou a fanpage Carlos Pitt Rede, programa Carlos Pitt Rede, tá bom? Ah, Carlos Pitt, manda um abraço pra mim, deixa seu recado lá, sua mensagem, também no Twitter, @CarlosPitt, você fala seu nome, sua cidade, seu estado, e eu vou mandar abraço pra você aqui. Por exemplo, olha os recados chegando aqui, ó, a Ivonete Almeida, tudo bem, Ivonete? Beijo pra você. Sou do Cruzeiro do Iguaçu, tô curtindo a programação, tá 10, obrigado. Manda um alô para os cruzeirenses, não é o torcedor do Cruzeiro, não, né? Que tão tristinho, caíram fora da Libertadores essa semana. Pois é. Pela passagem do aniversário da cidade de Cruzeiro do Iguaçu, Paraná. Parabéns à cidade de Cruzeiro do Iguaçu, Paraná. E a mais nova fã, Ivonete Almeida. Obrigado, querida. Tudo de bom. Larissa Monteiro. Talitinha Cássia e a Kika Monteiro. Elas são de São Paulo. Beijos, Larissa, Talitinha e Kika. Sejam bem-vindas aqui no programa Carlos Pitt, viu? Elas estão curtindo tudo lá no nosso, na nossa página, na nossa fanpage, compartilhando as músicas do Carlos Pitt. E diz que vão estar dia 31 com a gente lá no lançamento do CD. Obrigado, Kika, Talitinha e Larissa. Beijos pra vocês, viu? A Sandra Delici de Goianazes, São Paulo. Ou Delici, né? Adriano Ankoski de Coronel Vivida, no Paraná. O quem mais aqui? Também o Sérgio Nezeiro de Osasco, São Paulo. A Rosete Dionísio de São Paulo. O Darcy Raimundo Lopes de Dourados, Mato Grosso do Sul. Marlene Almeida de Itapejara do Oeste do Paraná. E também um abração pro Paulo Rodrigues de Londres. Oh, que chique, do outro lado do oceano. Bacana, um abraço a todo mundo lá das Europa que estão ligadinhos com a gente, pessoal de Portugal que também ouve através das rádios lá em Portugal o programa Carlos Pitt. Não é verdade, meu amigo Paulo Rodrigues? A você, a todo mundo ligado aqui, ó, no programa Carlos Pitt, tudo de bom, obrigado pelo carinho da audiência. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Mais uma música do novo CD do Carlos Pitt pra você, pra todo mundo ligado aqui, ó, Calendário. Pra sempre te amarei. Dia 1º de janeiro é feriado nacional. Fevereiro a seu lado a minha vida é um carnaval. Em março não há chuva que me impeça de te ver. Dia 1º de abril não vai ser mentira. Quero casar com você. Rabisquei no calendário, você pode. Pra sempre te amarei. E em maio imagino você noiva e feliz. Em junho arraia muito foguete pra soltar. Em julho tem inverno pra gente se esquentar.

programa Carlos Pitty. Os melhores artistas passam por aqui. Alô galera, aqui é o Rio Negro. E aqui é o Solimões. Alô galera, alô ouvintes, aqui é o João Bosco. E aqui é o Vinícius. Alô galera, alô amigos, aqui é o João Neto. Pois é, esse aqui é o Frederico. Olá pessoal, quem está falando é o Daniel. Olá pessoal, aqui quem fala é o Hugo. Oi gente, quem está falando aqui é o Thiago. Nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitty. Um abraço meu querido e muito sucesso pra ti. Valeu. Programa do Carlos Pitty. Carlos Pitty. Acompanhe o Carlos Pitty nas redes sociais. No Twitter, arroba Carlos Pitty. No Instagram, Carlos Pitty Oficial. E no Facebook, Carlos Pitty Oficial. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Bora que bora, moçada. Beleza, beleza? Nada de tristeza. E vamos, que dia 31 tem lançamento oficial, show Carlos Pitty. Vários convidados. É ou não é, Miroca? É isso aí, vamos estar lá torcendo por você, viu? Obrigado. Todo mundo convidado, você que é de São Paulo, região de São Paulo. Ah, o Brasil todo sinta-se convidado também, né? Nesse nosso lançamento oficial agora pra valer, né? Do nosso CD agora prontinho, redondinho, vai ser bom demais. O que vamos contar hoje? Vou contar da nova música de Zezé e Luciano em homenagem a Raul Seixas. O que mais? E sobre o Leonardo, que suou a camisa num show aqui em São Paulo. Ah, e tô sabendo também que tem música nova do Cristiano Araújo, né? Você que sabe. Esse é o nome da música. Bom, o que eu sei é que você tem que contar tudo pra nós. Bora? Bora lá. Então, no novo CD do Zezé Luciano, que vai sair na próxima semana, algumas novidades já estão aparecendo por aí, que é a parceria com Roupa Nova e com Gustavo Lima. Mas a novidade é uma das músicas, que é Teorias de Raul, uma homenagem rasgada a Raul Seixas, a quem Zezé se declara muito fã. A música é composta pelo nosso conhecido César Augusto e que não foi feita pensando no Raul, não. Mas quando Zezé ouviu, achou que a música tinha tudo a ver, tanto na letra como na melodia, tinha a ver com o Raul. E adaptou a música e ficou bonita, eu ouvi um trechinho. Bacana a homenagem a Raul, porque ele, além de roqueiro, fez vários sucessos populares, foi produtor musical, uma pessoa muito bacana, né? É isso aí. Você gosta de Raul? Opa, eu canto música do Raul no meu show também. É, eu sei. Bom, e o Leonardo comemorou 30 anos de carreira num show a semana passada aqui em São Paulo. Cantou hits como Talismã, Pense em Mim, já ainda da época, né, que ele fazia dupla com o irmão dele, o Leandro. O público, claro, se emocionou, mas como a alegria é a grande marca, ele tocou o show pra frente. O que mais marcou é que ele suou demais a camisa que ficou grudada nele. Você também transpira bastante shows. O que que acontece? São as luzes, a magia, a entrega, o que que é? Tudo isso. Principalmente as luzes, né? O calor também da entrega, com toda certeza. E se o lugar já estiver quente, né? Ajuda um pocão, né? A barriguinha do Léo ficou bem aparecendo na camisa. Tava de capacete, Leonardo. Capacete na barriga. Isso aí. Lá não é mais pra, lá é mais pra um barril de cachaça do que capacete. Brincadeiras à parte, Leonardo. Um grande figura. Bom, Cristiano Araújo, o que você tem pra contar dele? O Cristiano Araújo tá lançando uma nova música que se chama Cê Que Sabe, inaugurando uma nova fase na carreira dele. O Cristiano Araújo, como você sabe, né? Desde o ano passado ele não faz mais parte do Talismã, que é a empresa do Leonardo, né? Mas ele, apesar de ter saído do escritório, participou do DVD do Leonardo. E ele tá chegando com novidades, música nova e uma nova fase. A nova fase se desenha no novo DVD que ele vai fazer em agosto em Cuiabá, não mais em Goiânia, onde sempre foi a sede dele, né? E ficará sob os cuidados de Dudu Borges, né? O mago, que definiu também a sua mudança de estilo. Tá bonito, tá mais focado. A música é romântica, é bonita, gostei, gostei. E o clipe, Cê Que Sabe, também já tá prontinho. É no velho estilo, gravado no estúdio, como se fosse no momento que ele gravou a música, com a banda junto, mas começa bonitinho com ele ligando pra amada, pedindo que ela ouça a gravação, e aí ele se declara, eu gostei. Apesar que você já contou tudo, né? Perdeu a graça. Mas aí o pessoal vai ficar assanhado pra assistir. Tá bom, obrigado, Miroca. Cê Que Sabe, Cê Que Sabe. Cristiano Araújo, música nova. Amor, tem uma coisa pra te contar. O que temos pra hoje é saudade. Mas

A lua me faz companhia e o sono não vem. Não consigo dormir, não consigo ficar tão longe. Ai, que vontade que eu tenho, amor, de te cuidar. Cuida eu. Sou vagalume pela noite, sou vagalume no ar, um anjo na escuridão querendo te guiar. Sou vagalume pela noite, sou vagalume no ar, sozinho com meu coração. É, rapaz, mais um trabalho da minha carreira aí que você ouviu fechando aqui o programa Carlos Pitt. Eu convido vocês, não esqueçam, dia 31 de maio, lançamento oficial do novo CD Carlos Pitt, Passe de Mágica, no Absoluto Clube em São Paulo, com a participação de vários convidados que estarão no palco cantando comigo, fazendo parte do meu show. Muita gente confirmando presença, né? Muitos amigos, mídia em geral, rádio, TVs, blogs, sites, todo mundo será muito bem-vindo nesta grande festa, neste grande momento, nesse show de lançamento do meu CD, do meu novo CD, do mais recente, Passe de Mágica, dia 31 de maio em São Paulo, ok? Agora você que tá aí, quer mandar um abraço aqui no programa, quer escutar o meu abraço para você no programa, não esquece de visitar o Carlos Pitt Rede lá no Facebook, Carlos Pitt Oficial, nossas fanpages, tá bom? Carlos Pitt Oficial ou programa Carlos Pitt Rede. Tô no Twitter, arroba Carlos Pitt, no Instagram, no YouTube, procura lá Carlos Pitt Oficial, beleza? Obrigado, meu povo. Fiquem com Deus até semana que vem, que tem muito mais programa Carlos Pitt. Valeu, valeu, tchau, tchau. Sou um cara mortal, não tenho poderes fora do normal. Pra trazer você pra ficar comigo, não passe de mágica. Não esqueço quando te conheci, fui feliz tudo que eu vivi. Mas agora só em pensamento a vida é fantástica. Só que não dá, sou um cara mortal, não tenho poderes fora do normal. Pra trazer você pra ficar comigo, não passe de mágica. Não esqueço quando te conheci, fui feliz tudo que eu vivi. Mas agora só em pensamento a vida é fantástica. Poder estar comigo. Mas agora só em pensamento a vida é fantástica. Um passe de mágica. Termina aqui mais um programa do Carlos Pitt. Fique por dentro do programa do Carlos Pitt. Acesse www.carlospitt.com, www.carlospitt.blogspot.com.